Bom, pessoal, voltamos então agora para o bloco da Xbox Series para falar de Mindy Ohio, coisa que aconteceu no sábado à tarde, vitória do San Juan Jr., a quinta vitória dele na carreira grandiosa aí do nosso amigo San Juan Jr. Ironias à parte, tá, pessoal? Não, bom resultado do San Juan Jr. aí, já era que meio que se esperado devido ao histórico da Penske nessa pista, né? Sempre traz um bom carro, a primeira vitória dela foi nessa pista, foi primeira e única, tá? Foi lá em 2013, na estreia da categoria nessa pista aí, quando o Edinho Amendinger venceu e deu um show naquela tarde de sábado, certo, pessoal? Então o San Juan Jr. não deu um show, não foi tudo isso, mas foi uma grande vitória dele, né? Sobreviveu aí na parte final da corrida e ficou com a vitória. San Juan teve até que problemas, caiu um pouquinho para trás aí, mudaram muita estratégia o pessoal. Ele meio que lutou para essa vitória aí, mas aí conseguiu aí, né, uma vitória esse ano 2017 do nosso amigo San Juan Jr. Então parabéns a ele, né, pela sua vitória. E claro, tem muita coisa para falar dessa corrida, porque foi uma corrida bem bagunçada, bem movimentada, né? Cheia de bandeiras amarelas, no total foram 9 bandeiras amarelas, né, com 9 trocas de liderança, que teve duração de 2 horas e 40 minutos. Ponto final, para por aí, porque não foi isso. Teve bem mais, né? Porque até porque tivemos 2 bandeiras vermelhas e realmente foi muito, muito, muito longo mesmo, né? Esse período aí de bandeira vermelha. Logo no começo da corrida ali, o carro número 90 do Gozelin, né? O que é o dono do carro, né? O Mario Gozelin Racing lá, que tava o Matt Bell. O Matt Bell aqui é piloto da WaterTech, né, ele que já correu por lá, antigamente era outro nome, eu esqueci o nome, mas agora é WaterTech. Então essa WaterTech aí, o nosso amigo Matt Bell acabou subindo nos pneus ali, passou completamente reto na curva ali. Me parece, ainda não foi nada descoberto, não temos imagens, né, só fotos, né, mas parece que foi algum problema, algum piloto estava reclamando. Eu não lembro que piloto que era, estava reclamando de algo hidráulico no freio, né, com problema hidráulico no freio, e parece que talvez o Matt Bell tenha pegado esse óleo que caiu na pista ali, né, e não conseguiu fazer a curva na curva 1, né, aquela curva que vem da retinha ali, pequenininha, na reta dos boxes ali, e já vem para a primeira curva e acabou passando reto e subiu nos pneus. Um acidente que, sim, vendo a foto foi feio de se ver, mas também não foi nada de grandes proporções não, tá, pessoal? Realmente o piloto já saiu andando no carro, tudo bem, beleza, e seguiu a corrida, né? Esse aí foi, ó, um dos primeiros problemas da corrida aí, foi o 90 na pista aí. Bom, depois tivemos o final do estágio, depois tivemos o final do outro estágio, entre o estágio 1 e 2, pessoal, não aconteceu nada, nada, nada, nada. A corrida foi em bandeira verde total, tivemos aí todas as voltas, as 18 voltas programadas no estágio 2 em bandeira verde, tá? Não tivemos nenhuma bandeira amarela, mas depois do final do segundo estágio o bicho pegou, aí a porca entortou o rabo, aí começou, né? O 78 ficou parado na pista devido ao... ele ficou parado na curva 2, né? Ele rodou, acabou ficando parado na brita ali, tivemos uma bandeira amarela. Aí a corrida continuou bem movimentada, tivemos mais um incidente ali, né, lá na curva 5, a curva 5, pessoal, aquela que você vem naquela retona, que é tem uma curvinha ali, aí você vem e tem uma freada bem forte, né, no final da reta, aí você sobe, faz tipo um U ali, né, naquela subida e descendo ali, ali o pessoal se tocou, vários carros foram envolvidos também, né, tivemos mais uma bandeira amarela, lembrando que nessa aí foi o Ryan Reed, né, acabou sendo envolvido aí nesse incidente. Outros carros, o Gallagher também, Jeremy Clemens também foi envolvido. O Blake Koch, que foi vencedor do estágio 1 também, foi envolvido nesse momento aí, né, nessa parte aí, nesse incidente aí da corrida aí, né. Então tivemos mais uma bandeira amarela aí, que aí quando começou a ficar um pouco travado. E o Regan Smith também, né, foi envolvido. O Regan Smith também, que foi envolvido várias vezes, né, mas também ele foi se recuperando, depois no final ainda, tanto se recuperar, acabou tendo problemas. Ah, só para lembrar vocês também, que não foi bandeira amarela, mas logo começando a corrida também, o Alessandro rodou, tá, pessoal, e acabou indo pro fim do pelotão também, precisando fazer uma coisa de recuperação. Depois, mais algumas voltas para frente na relargada ali, parece que o William Barlow acabou tocando o Justin Marks e virou um salseiro todo ali, rapaz. Aí se envolveu o Ryan Reed, o Justin Marks, e mais uma vez o Regan Smith também foi envolvido, né? Esse aí foi o William Barlow, acabou que meio que tocando todo mundo ali. E nessa daí o Ryan Reed ainda tentou, né, voltar pra pista aí, mas acabou não dando muito certo não. Porque ele realmente acabou de vez com o carro. Depois, mais uma vez aí, né, um outro carro parado no meio da pista. E ainda tivemos ainda na parte final ali, faltando 5 voltas para o final, né, perdão, 5 não, umas 7, 8 voltas para o final, né, tivemos aí um incidente de maior proporções, que foi envolvido vários carros aí, né, num total aí de 10 carros envolvidos na última bandeira amarela, essa sim, que foi na curva 1, né, ali na curva 1 ali, é, foi tanto carro envolvido, mas eu lembro que dá pra ver, né, um carro ali chicoteando, e nesse incidente aí também, o Galgon saiu quicando na grama, rapaz, deu um pulo, chicoteando a traseira, eu pensei que ele ia até chegar a flipar, ou capotar, como vocês preferem, aí, né, aí sim tivemos a bandeira mais longa, porque teve que limpar toda a pista, remover aquele monte de carro aí, aí essa bandeira vermelha demorou, né, essa aí demorou bem mais que a outra bandeira amarela que foi no comecinho da corrida. Perdão, amarela não, vermelha. Então depois disso aí tudo é resolvido aí, aí voltamos à corrida, aí o pau moeu mais uma vez, né, aí o bicho pegou, tivemos uma excelente briga entre o Matt Tift e o James Davidson, tá, eles batendo ali porta a porta, enquanto isso o Sam Hornet foi embora, o Daniel Rick foi na captura dele, mas não conseguiu chegar, o Andy Lally também fez uma boa corrida, foi o quinto colocado, o Elliot Sadler também se recuperando, foi o sexto colocado, o Brandon Galgo foi o sétimo, o Brandon Galgo que chegou, né, antes do incidente ali, nesse último incidente ele estava na segunda posição, estava muito bem o Brandon Galgo, o Brandon Poole foi o oitavo colocado, o Brandon Poole resolveu bater em todo mundo, né, bateu no alçado, ele não começou a corrida e ainda terminou na oitava posição. O Justin Martin ainda foi o nono colocado, da Dakota Armstrong foi o décimo colocado, tá? O Blake Koch, apesar de todos os problemas com o carro todo retorcido, foi o 11º. O Ryan Sieg, o 12º. O JJ Ayer, que estava no top 5, mas acabou se envolvido também e não conseguiu ter um bom carro para fazer uma corrida, foi apenas o 13º, apenas porque ele estava muito bem, tá? E o Brandon Jones foi o 14º. O Ross Chastain também, que fez um excelente começo de corrida, mas terminou apenas na 15ª posição. Certo, pessoal? Esses aí foram os nomes, foram os destaques da corrida aí, tá? Tivemos o William Byron foi, apesar, pessoal, do William Byron bateu, tal, tudo, não teve condições de terminar a corrida, mas o William Byron não fez um bom final de semana, o William Byron não estava muito bem, o William Byron realmente, ele só comboiou a corrida, só ficou ali, ó, no finalzinho, foi muito mal nos testes, muito mal no práxis de manhã, não largou muito mal também, largou na 23ª posição e fez uma, ele estava evoluindo, chegou a aparecer no top 10 ali na 9ª posição, logo foi uma corrida, mas por quê? Ele estava sendo conservador e estava apenas acompanhando todo mundo que ia à frente dele, apenas seguindo o pessoal, seguindo o caminho, mas aí depois ele foi envolvido em um acidente. É, eu só não queria ouvir depois que acabou a corrida, eu falei assim, ó, o William Byron, ó, largou muito mal, mas fez um bom resultado. Não, isso aí não é condizente com a verdade, porque realmente ele não foi bem, não estava bem, ele apenas se livrou dos acidentes ali que foi acontecendo, como tivemos muito acidente, né, na parte final aí, ele foi crescendo, claro, foi evoluindo, porque ele foi saindo dos acidentes e foi sendo conservador demais. Ah, mas ser conservador também ganha corrida. Sim, ganha corrida, mas em momento algum ele foi agressivo, foi agressivo bastante para tentar fazer algo de, assim, algo de grande expressão na corrida, tá? Grande destaque realmente é o James Davison. Esse cara correu ano passado em Elkhart Lake, tá? Ele correu com o carro 90, que foi aquele carro que subiu os pneus no ano passado. Ele foi o 19º colocado, James Davison, tá? Com o 90 da Mario Gozzelli Racing. E esse final de semana ele estava com o carro da Joe Gibbs, foi a 4ª posição vendo top 5. Só para vocês terem uma noção, né? E quando o cara tem um bom equipamento, ele consegue realmente fazer uma boa corrida, né? Vamos condizer também com a verdade que o carro do Mario Gozzelli não é um carro também que você nem consegue tirar lei de pedra, né? Porque realmente não é um dos melhores carros. Beleza, pessoal? Então, é uma grande corrida. Quem não assistiu, quiser assistir, assista, porque vale a pena assistir mesmo. Porque foi uma bagunça total e eu gostei, né? Eu sinceramente gostei da corrida de Mid Ohio. Não era o que eu esperava, né? Apesar que tava de folga, sabadão, eu de folga, é raro, é difícil, demora chegar o final de semana, ter folga no final de semana, e as minhas folgas sempre caem nos road course, mas realmente valeu a pena ter corrida, claro, eu sempre assisto com o maior gosto. Beleza, pessoal? O campeonato tá tudo meio que congelado aí, né? Meio que mais ou menos decidido. Não sei se teremos grandes trocas, mas o top 12 aí realmente já tá meio que fechado, né? Que os finalmente ali é o Gugel Annett. Depois o Ryan Sieg já vem 376 pontos. É muita coisa, né? É, muito ponto aí, dá mais de 410-376 pontos, dá bastante ponto mesmo, dá quase 40 pontos aí, né, pessoal? Então, assim, é uma diferença realmente muito, muito, perdão, 30 pontos, né? Uma diferença muito grande, até porque temos poucas provas agora, apenas mais duas provas, e eu não sei se eles vão conseguir, realmente vão conseguir tirar essa diferença aí, porque é uma diferença muito grande. Beleza, pessoal? Então segue ali na Extreme Series, segue tudo normal também, sem grandes mudanças na questão de playoff, tá? Realmente o cara que tá vencendo aí, o cara que deve ser o campeão do campeonato regular, é o William Byron, ele que deve ser aí, deve somar os seus pontos bônus e avançar com uma grande diferença, né, pros playoffs. O Justin Young também tá próximo, o Elliot Sade também tá próximo, mas o William Byron tem uma diferença gigantesca perto dos outros. Beleza, pessoal? Então eu volto daqui a pouco pelo bloco da Cup Series.